ilha formosa, distante e saudoso, chorando e gemendo meus cantos de dor, eu guardo no peito a imagem querida do mais verdadeiro, do mais santo amor, minha mãe. Nas horas caladas das noites de estio, sentado sozinho com a face na mão, eu choro e soluço por quem me chamava, ó filho querido do meu coração, minha mãe. No berço pendente dos ramos floridos em que eu pequenino feliz dormitava, quem é que esse berço com todo cuidado, cantando cantigas alegre, embalava? Minha mãe. De noite, alta noite, quando eu já dormia sonhando esses sonhos dos anjos do céu, quem é que meus lábios dormentes roçava, qual anjo da guarda, qual sopro de Deus? Minha mãe. Feliz o bom filho que pode contente, na casa paterna de noite e de dia, sentir as carícias do anjo de amores, da estrela brilhante que a vida nos guia, com a mãe. Por isso eu agora, na terra do exílio, sentado sozinho com a face na mão, suspiro e soluço por quem me chamava, ó filho querido do meu coração, minha mãe.